O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes. Meu nome é Cláudia Pacheco. Eu aqui estou apresentando o programa Stop a Destruição do Mundo, que é um projeto da nossa Sociedade de Trilogia Analítica. A Stop é a nosso meio de comunicação principal. Nós temos os nossos programas de rádio, de televisão e o nosso jornal, que tem distribuição gratuita. E a função da Stop é difundir os conceitos, as descobertas do psicanalista Norberto Kepp e da sua ciência chamada Trilogia Analítica, e que ele desenvolveu e que alguns assistentes deram suas contribuições. Temos publicações, temos até mesmo uma tecnologia agora incrível que foi desenvolvida pelos engenheiros da Stop com a orientação e baseados nas explicações e na orientação do Dr. Kepp. Os nossos livros estão todos à disposição no nosso site da editora Proton, mas vocês acessem www.stop.org.br. Lá vocês vão encontrar os nossos programas de televisão, de rádio, os números antigos do nosso jornal Stop, e bem como explicações de como vocês podem se beneficiar melhor desta ciência trilogia analítica, através de psicanálise individual e de grupo, através de cursos, de conferências. Então, ontem, Dr. Kepp, eu estava conversando no meu grupo de psicoterapia, estávamos vendo essa questão da inversão que o senhor percebeu tão bem, uma coisa incrível essa sua descoberta da inversão, e que no seu livro Contemplação e Ação, o senhor fala que o ser humano, a humanidade, os cristãos, né? Mesmo os judeus, os hindus, todos eles pensam que Deus propõe, manda e cultiva e enobrece o sofrimento do ser humano. Quer dizer, para estar com Deus é preciso estar sofrendo. Sofredor é sinal de uma pessoa espiritualizada. E o senhor coloca lá que não é Cristo que está crucificado. Cristo está livre na sua glória, ressuscitado, e quem está no crucifixo somos nós. E nós nos colocamos nessa situação não por uma fatalidade, por um destino que não pode ser modificado, mas pela nossa inversão. Então, nós percebendo esse processo, conscientizando a inversão, nós podemos ir retornando a uma vida mais normal dentro da realidade, que é uma vida boa, bonita e verdadeira. Então, ontem nesse grupo, nós estávamos vendo a totalidade das pessoas que estavam lá, diziam que elas aprenderam, já desde a mais tenra infância, dentro da sua casa, que o sofrimento é algo valorizado. Então, as mães geralmente são as mártires, né? Que sofrem para poder dar a vida aos filhos, o equilíbrio à família e à vida, né? Inclusive para o marido, muitas vezes. Então, essa ideia de sofrimento que a mulher vem perpetuando na nossa sociedade, eu acho que justifica ou explica essa ideia de que Satanás entrou no mundo pelas mulheres, porque elas são as maiores sofredoras e que, mesmo que não falem no assunto, o exemplo delas é vivo. Então, gostaria hoje de colocar esse assunto aqui, porque é um assunto que é primordial na vida de todos os seres humanos, independente de raça, religião, idade, etc. e tal. Ah, e hoje em dia, Dr. Kepp, mais uma. Os jovens, sabe o que eles fazem hoje? Eles sofrem direto, assim, se cortando com giletes e usando de práticas, assim, satânicas para intensificar o sofrimento que eles dizem que traz felicidade para eles. Interessante isso. Então, esse pessoal na rua, né, que está protestando tudo, é um pessoal que gosta de sofrer, né? Mas só que eles atribuem o sofrimento geralmente as outras pessoas. E eles não contribuem com novas ideias, com novas descobertas, com o trabalho, principalmente. Esse é um ponto fundamental, viu, Cláudia? Eu acho até, essa é uma opinião assim científica, que o cristianismo em geral, e o povo cristão em geral, adquiriu essa ideia de que é necessário sofrer para conquistar o reino divino. Então, essa ideia, assim, vamos dizer, de sofrimento, de acachapação, assim, de querer, assim, viver na miséria, de ser miserável, por exemplo, é uma ideia que não veio do cristianismo, é uma ideia da psicopatologia. Então, eu posso dizer o seguinte, que o cristianismo em geral, vamos dizer do século I, o século de Cristo, né, até hoje, durante mais de 2000 anos, sempre os religiosos pregaram o sofrimento, o martírio, e não só os cristãos, né, mas os árabes também, né, a religião deles, e até mesmo os judeus, né. Eles criaram essa ideia de que para agradar a Deus precisa sofrer. Então eles lembram, né, o sofrimento de Cristo, sofrimento assim de cruz, como se a humanidade, para agradar a Deus, tivesse que ser miserável, pobre, sem nada, passando fome, que é uma ideia absolutamente errada, né? Nossa Senhora, quando aparece aí Deus, não aparece assim com trapos, né? Assim, na miséria. Eles aparecem radiantes, aparecem de uma formosura incrível. Então, a gente pode dizer o seguinte, né? Existe no ímã o elemento passivo, que chamam do elétron, né? O elemento ativo, que é o próton, e o nêutron. Então, a humanidade durante o cristianismo foi uma humanidade que sofreu porque entrou nessa ideia do elemento assim para baixo do princípio de gravidade, né? Então todas as máquinas, tudo o que se faz é sempre para baixo. Então, antes do cristianismo, tivemos a atitude então diferente do judaísmo. O judaísmo era, vamos dizer, usando a linguagem acadêmica antiga, o Deus Pai era o próton, né? Que para evitar uma catástrofe maior da humanidade, até Moisés, os profetas, né, ameaçavam o povo e de fato matavam muitos para, vamos dizer, desenvolver o reino de Deus. Depois o cristianismo ao contrário, né? Deus Filho, Cristo, mostrou uma atitude ao contrário, uma atitude mais passiva diante do mal. E agora, no século, vamos dizer, 21, então é a vez do nêutron. Então são os três elementos que formam toda a matéria do mundo, que forma tudo, inclusive a energética escalar. Tudo que existe são três elementos. Agora, né, a entrada do Espírito Santo é o elemento conciliador. Então chegou o momento de haver uma conciliação entre todas as religiões, né? Entre todas as formas de vida, através desse nêutron, que evita o choque entre, vamos dizer, o próton e o elétron, entre o elemento passivo e o ativo. Então, essa história, né, de sofrer, sofrer, sofrer miséria, isso passou. Então, até existe aí um problema muito grande, que o povo não tem ido mais às igrejas, né? Está se afastando. Mas por quê? Não é um elemento negativo esse para a humanidade. Esse é um elemento até bom para fazer com que haja uma nova forma de vida que que não seja nem para baixo, nem para, assim, para o sofrimento, para a miséria, e nem uma atitude muito agressiva, uma forma só para cima de ataque, de guerra, de controle das nações, tudo. Agora estamos no tempo da conciliação. Então, nosso trabalho é feito para conseguir a reconciliação de todas as formas de pensamento, todas as religiões, de todas as ciências. É mostrar que tudo que existe na humanidade, tudo o que existe por si, que veio diretamente do ser divino, é bom, né? Tudo é bom, tudo é belo, tudo é verdadeiro. Mas começa toda essa confusão, a gente pode também dizer uma coisa dos religiosos. Quando Lúcifer pode ser considerado assim, o demônio louco, né? Pode ser considerado assim, um ser totalmente descontrolado, um doente gravíssimo, um doente mental gravíssimo, que trouxe através, ele tem facilidade, né, para influir nas mentes dos seres humanos. Então ele trouxe essa ideia de sofrer, de padecer, essa ideia de miséria, que é totalmente errada. Isso não é de Deus, não. Não é nem de Cristo, nem de Moisés. Isso não é nada divino. Isso é demoníaco. Quem tem essa ideia de briga, de destruir, de ser pobre, de ser isso, ser aquilo, no sentido negativo, está seguindo as ideias demoníacas. Então, nós temos aqui os nossos engenheiros que trabalham agora na China, e a China, os senhores sabem, é o primeiro país da humanidade agora. Eles têm mais desenvolvimento do que os Estados Unidos tiveram. E lá, então, estamos desenvolvendo um motor magnético, quer dizer, um motor que aumenta a força do neutro, né? Esse elemento conciliador para que a gente chegue à paz para toda a humanidade, né? De todas as raças, religiões, de todas as os políticos, né? De toda maneira de pensar, para um certo equilíbrio e poder desenvolver, inclusive, né, novos aparelhos que não poluam o ar, os mares, evitar, né, essas usinas atômicas, né, essas usinas que poluem o lar, todos os lares, todos os mares e etc. Ar, isso. Então, agora eu gostaria que o César e o Roberto, que vieram da China passar as férias aqui, falem alguma coisa nesse sentido. O que vocês acham? Dr. Kep, nós estamos muito contentes de estar levando esse trabalho do senhor lá para a China, que está sendo muito bem recebido pela nossa família chinesa agora, né? Eles são industriais e viram muita importância na tecnologia que nós desenvolvemos, baseados na nova física da metafísica desinvertida, que é o título do livro do senhor, que desinverte a física, né? Então, como o senhor explica nesse livro e mais recentemente na Magnetônica, no outro livro, Magnetônica, de que a eletricidade nada mais é do que o magnetismo do ar nos fios, então nós desenvolvemos uma forma de fazer os motores funcionar mais com o magnetismo na sua forma original. Então, nossos motores, eles consomem muito menos do que os convencionais. E a ponto de nós termos até certificado motores aqui no Brasil, que a nossa tecnologia vai sair agora, daqui a um mês já está saindo, um mês ou dois meses no máximo, já vai entrar em linha de produção, né? Nós vamos trazer para o Brasil os ventiladores mais eficientes do mundo, por exemplo. Então, nós estamos muito orgulhosos de ter colocado na prática todo o desenvolvimento teórico que o senhor já vem desenvolvendo, acredito que há 50 anos, né? Que essa nova física nasceu da psicopatologia, chegou na física, o senhor desinverteu a física e nós estamos orgulhosos de ter aplicado na tecnologia esses conhecimentos do senhor. E agora nós vamos oferecer ao mundo essa possibilidade de ajudar a salvar o planeta, né? Porque os nossos motores vão consumir muito pouco e eles podem ser aplicados em todo tipo de equipamento, desde um ventilador até mesmo um automóvel, um avião elétrico, se vier a existir isso no futuro, entende? Então, nós estamos muito satisfeitos com isso. Quais são as vantagens, né, César, do motor, né? Primeiro, né, o motor não esquenta, né? Ah, sim. Isso, ele é um motor que ele não esquenta acima da temperatura ambiente, né? Isso já é uma vantagem incrível, porque ele não perturba o ambiente e ele tem uma durabilidade muito maior do que os motores convencionais, porque todo técnico de motores sabe que Inclusive, eles trazem uma temperatura e evitam o ar-condicionado, que faz muito mal à saúde, não é isso? exatamente, porque ele acaba estabilizando o ar, entende? Ele é um motor que estabiliza o ar. Então ele pode dizer que ele é muito mais, no caso de um ventilador, muito mais do que um ventilador, mas um estabilizador de ambiente, podemos dizer assim. Tanto é verdade que todo mundo que está na frente de um cap motor, né, como a gente batizou, ele sente uma sensação de um bem-estar muito grande. Agora nós ligamos esse motor, o ventilador, né, que age num ventilador, e aqui a temperatura melhorou na sala, tá notando? Sim. Como se fosse um ar meio condicional, né, que está melhorando o ambiente, mas também gasta menos, né, eletricidade, né? Ah, ele gasta o mínimo possível. Tanto é que o senhor falou nessa questão de temperatura. Nós conversando com um técnico de ventiladores, ele disse que há ventiladores de teto que passam de 100 graus de temperatura quando estão funcionando. Quando Nossa, então esquenta mais ainda. Então ele é mais um aquecedor do que um ventilador. Imagina, Dr. Kepp. É uma ciência invertida, né? Isso acho que o público não sabe a respeito, mas muitas vezes está comprando um aparelho que é totalmente indevido para aquela função, entende? E se a inverno, por exemplo, joga mais o ar frio, né? É, exatamente. No povo. E também pode acabar com a poluição, né, ô César? Ah, sim, porque agora que existe um apelo energético de economia, esses motores podem entrar, inclusive para automóveis, né? E gastar o mínimo, mínimo possível de combustível para continuar girando, né? E Então. acabar também com as usinas, né, atômicas, as usinas hidroelétricas, né? É exatamente, porque eles também funcionam como geradores, né? Captadores geradores. Então. Eu acho que daqui para frente nós estamos iniciando uma nova era tecnológica, né? E isso é muito interessante, muito bom para a humanidade, né? E o Roberto quer falar alguma coisa? Eu estava lembrando que, por exemplo, que o ímã, ele possui bem definido, né? A força ativa, de oposição e o neutro, né? Então, quanto mais usarmos motores com esse magnetismo, mais temos um ambiente assim magnético, né? Mais equilibrado na energia, né? Então, o magnético, né, é o elemento, vamos dizer, essencial da energia, né, que produz praticamente tudo o que existe. É semelhante ao campo magnético do planeta Terra, que é o que mantém as árvores, os animais, a atmosfera, a temperatura. Se há um distúrbio nesse campo, acontece todos esses problemas ecológicos. A tentativa do nosso motor, a introdução desse motor, é uma tentativa de reestabilizar, reestruturar as anomalias magnéticas que o ser humano causou pela sua inversão, criando uma tecnologia invertida. Essa poluição, né? O que é isso, né? É, exatamente, Dr. Kepp, é uma tecnologia baseada em conceitos invertidos. Então, por exemplo, se o senhor pega uma usina nuclear, a eficiência de uma usina nuclear é menos de 10%, quer dizer, e sem contar que estamos trabalhando com um elemento extremamente perigoso, uma bomba atômica, aquilo. E a gasolina, né, o petróleo, quando coloca nos motores, só usa 7%, 10% da energia que tem, né? O resto joga fora, né? É, exatamente. Então é uma causa, um distúrbio. Nós temos uma tecnologia de distúrbio da natureza e, como consequência, causa muitas doenças também, né? Lembrando também, Principalmente doença mental. tem essas redes de transmissões elétricas muito fortes. Muita gente desconfia que elas causam distúrbio de tempestades na natureza, inclusive no altera o clima, né? E alterações de comportamento, né? Doenças psíquicas também. Agora vai falar o Alex. Não, só para dizer, por exemplo, que também a gente vê que a pessoa, quando está próximo de uma tomada elétrica, né, ela dorme mal, né? E a gente já verificou que quando a energia é magnética, a pessoa dorme melhor, né? Quer dizer que essas energias magnéticas estão mais de acordo com a estrutura do ser humano, né? Então, para dormir bem, tem que ter um cap motor, né? Exatamente. Agora, a Selma quer falar. A Selma é engenheira, ela não conhece nada de motor, mas ela tem muita intuição. Bom, então eu acho o seguinte, doutor Kepp, o senhor falava hoje no programa de manhã que a pessoa, quando ela é muito doente, ela causa muito sofrimento, né, para si e para a sociedade, né, e faz muita confusão. Então, vendo essa sociedade confusa, né, de hoje, totalmente louca em qual nós vivemos, então a gente pode ter ideia do grau de doença das pessoas que estão dirigindo o nosso planeta, né? Com essa questão, por exemplo, da valorização do sofrimento humano, um alto grau de materialismo, a falta de valores humanos, né, caritativos na nossa sociedade e a destruição do planeta como um todo, como vocês estavam falando na questão energética, que consome, né, o que é material e destrói o planeta. Então, a necessidade de tratar do interior do ser humano, né? Dos aspectos da inveja, da teomania e da ira, que é o trabalho básico da psicanálise integral, né? Que o senhor faz há tantos anos, né? Com uma equipe de terapeutas, inclusive na Cita, a nível individual e a nível da sociedade também. Então, para aqueles interessados em ter contato com a Cita e conhecer melhor aqui o nosso trabalho, o telefone em São Paulo, 11 30 32 36 16.